Podcast XTP. Discutimos videojogos. Olá a todos, sou o João Oliveira, MSPT. Hoje tenho comigo o ArmPT. Boas a todos. O Zé Luís. Olá, boa noite. E o convidado do site, o Bakumatsu. Boa noite, pessoal. Esta semana assistimos ao anúncio do novo pack de mapas para download no Gears of War 2. Worm, já tínhamos mencionado esta temática num podcast anterior. O que é que tens a dizer sobre a dita exploração que a Epic possa estar a fazer? Acho que é um bocado roubalheira, pá, 10€ por 3 mapas, quando na edição anterior o primeiro pack foi gratuito. E após nem um mês de lançamento do jogo, ou um mês que tenha sido, e com os problemas que o jogo está a ter no online, infelizmente, acho que isto é um bocado roubalheira. E realmente a maior parte do pessoal vai ficar assim ao largo destes mapas e só vai comprar quando o problema do online se resolver de vez. Portanto, achas que a Epic Games devia concentrar em resolver os problemas que têm assolado praticamente todos os jogadores em vez de... Eu acho que isto é uma estratégia que já estava pré-determinada, ou seja, a Epic segue à risca o mapa que traçou e pronto, e foi assim mesmo. Isto é tudo são questões comerciais. Bakumatsu, não sei se tens o Gears of War 2. Comprei a consola justamente com o jogo, no dia 7 de novembro, que acho que foi o dia que o jogo saiu até. E estávamos a falar acerca dos mapas, só joguei uma vez online, foi há 2 ou 3 dias atrás, e ao contrário do que muita gente se queixa, correu bastante bem os 10 ou 15 minutos que joguei. Mas jogaste em que modo? Foi Horde ou foi... Era, eu não sei bem o nome do... é aquilo que a gente tem que segurar o terreno. Pois, eu não sei o nome do Horde não dá problemas, pelo menos a mim. Só é o multiplayer mesmo. É o matchmaking. Zé Luís, pretendes adquirir estes mapas? Não. Vou seguir o conselho do pessoal que comentou a notícia e esperar que aquilo seja oferecido. Como disse o Ormo, muito provavelmente isto já estava feito quando o jogo foi lançado para o mercado. Então, se não estava feito, quase que estaria 100%. Portanto, isto são timings, mas não penso que se justifique, com um jogo há um mês. Portanto, ainda ninguém explorou ao máximo aquilo que os mapas que temos, não é? Aliás, nós tínhamos imagens de um dos mapas já há 2 semanas. Exatamente. Portanto, vamos aguardar, que ainda temos muita coisa para jogar. Ok. Worm, esta semana publicaste mais um artigo à Worm, e a falar sobre a temática das revistas que cada vez mais têm vindo a perder os clientes. Queres fazer um resumo, sim, muito rapidamente? Ah, olha, esse artigo surgiu pelo facto de eu ter comprado a Maxi Consolas e ter começado, aliás, como está lá no artigo, como eu escrevi no artigo, comecei a ler. Epá, e isso já vem de algum tempo a esta parte, e realmente não estava a ler grandes novidades, ou seja, tudo o que eu estava a ler eu já tinha lido na net, ou há uma semana, ou há 2 semanas, e mesmo em relação a certas reviews, eram jogos que já estavam há algum tempo no mercado. E eu comecei a pensar, realmente, nos tempos em que eu comprava muitas revistas, e em que eu... quase que desesperava por elas, visto que eram uma paixão, ainda hoje é. O jovem, e agora, a correr pelas ruas. E agora isso já passou. Quer dizer, eu pouco ou nada ligo às revistas. É realmente a Maxi Consolas é a única que ainda compro. A Big Gamer deixei de comprar, visto que já não jogo no PC. Aquilo é uma revista mais virada para o PC. A Exame Informática também, tem aspas. Mas eu penso que... pronto, continuarei a comprar, mas eu não sei, as gerações mais novas, de certeza que muitos já não compram nada disso, e realmente vejo que as revistas de videojogos, devido à particularidade que é este mundo, que é um mundo em constante atualização, estão, penso eu que estão condenadas em termos de médio e longo prazo. Akumatsu, tens o hábito ou já alguma vez tiveste de comprar revistas de videojogos? Sim, há muitos anos atrás comecei pela... Tinha a Big Gamer, Mega Score, acho eu. Acho que era a Mega Score. Foi, se calhar, talvez a que comprei mais. Comprei umas contas da Magazine Consolas, umas contas da PlayStation 2, quando na altura tinha... Não sei se fosse referir este nome sequer aqui. Mas, e o meu irmão, quando comprou o primeiro Xbox, ele comprou algumas revistas. Por sinal, quase nunca toquei naquela consola. Não sei porquê, mas... Devia ser a preguiça de ir ao quarto ao lado, mas pronto. Conta-se pelos dedos das mãos as vezes que toquei naquela consola, na primeira. Perdoem-me. Deixa estar que eu também não toquei, não há problema. E atualmente compras atualmente alguma... Desisti. Penso que a informação que há online, além de ser grátis, supostamente, é muito mais atualizada do que nas revistas que provavelmente vêm com notícias de há um mês atrás e análises, como estavam a dizer, de jogos que já saíram no mercado há algum tempo e, através da internet, a gente consegue saber isso praticamente uma semana ou nos próprios dias em que o jogo sai. Está a análise na internet e acho que ver uma análise até com vídeos como no Game Trailers é muito mais, digamos, sei lá... Pois, do que ler apenas texto, eu acho que é mais... As pessoas conseguem... Eu, pelo menos, prefiro ver muito mais... Consigo ver no que é que eles estão a falar do que estar apenas a ler um texto e tentar imaginar. Quando, por exemplo, nunca vi imagens, o que no caso hoje em dia a gente vê imagens toda a hora, por isso também não é por aí. Mas pronto, eu prefiro o dinheiro que iria gastar numa revista, eu prefiro se calhar poupar uns trocos para gastar num jogo, por exemplo. Exatamente, também é o que muitos utilizadores referiam nos comentários ao artigo do Warn. Zé Luís, não sei se alguma vez chegaste a adquirir a revista oficial da Xbox. Comprei. Aliás, eu não sou da velha guarda, eu primeiro comprava tudo, agora compro alguma coisa. Mas também por causa da minha área. Mas compro muitas revistas de informática, mas no que se refere especificamente aos jogos, neste momento também só compro uma revista. Pronto, que há uns anos atrás comprava a maior parte delas. Como vocês acabaram de dizer, a informação está online, atualizada. E nós compramos a revista no final do mês e às vezes estamos a ler uma análise de um jogo que saiu há um mês ou há dois atrás e parece-me, faz-me lembrar aqueles jornais, aquelas crónicas que saem no domingo, que estão a analisar jogos há três meses atrás. Sim, isso já aconteceu, não é raro isso acontecer. Aliás, a exame informática, por exemplo, essas revistas de informática, quando se põe a analisar jogos, são jogos que já estão no mercado que o pessoal já virou ou que já nem liga. É um pouco nessa base, a informação muitas vezes está desatualizada, tirando aquelas reportagens das feiras e umas entrevistas e por aí adiante. Algum exclusivo interesse cada vez mais é menor. Mas é o que eu te queria perguntar é se achas que poderá haver interesse por parte dos utilizadores, principalmente da Xbox, não é? Num pseudo-regresso de... Haverá sempre. Nessa revista há sempre, nem que não seja pelo CD que normalmente acompanha, ou pelo DVD que normalmente acompanha com as demos, embora isso também neste momento já não seja assim tão importante, uma vez que temos acesso a descarregá-las na live. Mas se fossem exclusivas? Pois, mas há algumas pessoas que ou têm limites de tráfego, ou não têm internet, ou um motivo ou outro, que sempre aproveitam a revista para jogar esses jogos. Tirando isso, não deixa de ser uma revista mensal, não deixa de estar às vezes atualizada, mas lá está, tem algumas reportagens, tem alguns artigos de interesse, mas já não é aquela importância de há uns anos atrás. Isso aí penso que não há grandes dúvidas. E o futuro das revistas, não sei. Há uns tempos atrás discutimos a distribuição de jogos, não foi? Num podcast anterior. Qualquer dia vamos estar a discutir se calhar a sobrevivência ou não das revistas. Não sei. Veremos. Avançamos agora para um artigo do Rui Carriço Glorioso. Warm, o Glorioso no artigo refere que durante estes anos, no ano 2007, muitas pessoas... vieram dizer que seria o ano da PS3. No ano 2008, outra vez a mesma coisa. agora para 2009 já se preparam para, para dizer outra vez o mesmo. Em termos de vendas, assim, só em termos de vendas, achas que é isso que se tem vindo a refletir? Bem, no mercado americano as coisas já penderam para o lado da 360. Eu penso que a situação já está mais ou menos definida. Se forem ver este último mês, a diferença foi de mais de 2 para 1. Foi tipo 800 e tal mil contra 300 e poucos mil unidades vendidas, não é? Isso tem a ver também com o preço da consola, visto que o da 360 é mais reduzido. E o mercado americano é um mercado muito forte em termos de aposta da Microsoft. Agora, em termos do mercado europeu, eu penso que a implantação da Sony é muito forte e a 360, e a Microsoft, pelo menos tirando o mercado do Reino Unido, aposta pouco, devia de apostar mais, mas mesmo assim a situação tem-se vindo a inverter. E esta crise económica está a favor da Microsoft, por causa da consola ser realmente mais barata. No entanto, para mercados como o português e mesmo outros mais pequenos, a aposta da Sony é mesmo muito forte, com a localização, etc., em termos de línguas e isso. Agora, relativamente ao ano ser da PS3 ou ser da 360, eu cada vez mais tenho sérias dúvidas em relação ao ano da PS3. Penso que a PS3 não tem assim tantos trunfos relativamente àquilo que a 360 oferece para conseguir dar a volta por cima. Acho que não. Mesmo o... claro que tem alguns jogos que não existem na 360, mas isso também é 360, tem jogos que não existem na PS3. Mas mesmo o Killzone, que supostamente há de ser uma maravilha gráfica e mais não sei o quê, penso eu que não conseguirá ser tão bom em termos globais como o Gears of War 2. Vamos ver. Eu, por mim, eu que gosto de jogos, quem me dera a mim que fosse mesmo excelente, não é? Mas penso que não. Penso que... agora, pronto, a Sony vai continuar a vender bem, se bem que o preço da consola realmente não tem ajudado muito, não ajuda, não. E em termos de preço-qualidade, a 360 é imbatível. Zé Luís, em termos de jogos para a família, sabemos que a aposta da Microsoft para este Natal foi muito forte. Achas que isso de alguma forma também se refletiu nas vendas? Opa, eu já o afirmei várias vezes. Pode não ser o nosso mercado, dos hardcore gamers, daquilo que nós gostamos, mas jogos para a família vendem. Isso quer queiramos, quer não. E desde que chegou o Lips aqui a casa, é loucura. Não tenho espaço para jogar, portanto é que ele está sempre ocupado. E obviamente que numa família que não tem assim, grandes possibilidades, só pode ter uma consola, obviamente que esses jogos pesam. Na altura de decidir, não é? Entre ter um jogo só para jogar o pai ou ter um que possa jogar toda a família, não é? Penso que as pessoas vão optar por uma consola que permita que todos joguem. Portanto, acho que é importantíssimo este mercado, quer nós gostemos ou não desse tipo de jogos. Penso que foi dado um grande passo este Natal, mas é preciso muito, mas muito mais, porque... Temos a consola há 2 ou 3 anos, não é? A altura em que ela saiu. Dessa data até agora, eu não tenho nenhum jogo para jogar com a minha filha. Viva Pinhata, não me parece, tirando aquele Party Animal, se tinha um ou outro mini-jogo. Tirando isso, não tens um jogo para jogar com as crianças. Portanto, penso que é um mercado extremamente importante para ser desperdiçado ou para ser menosprezado pela Microsoft. Portanto, penso que devem, conforme apostaram neste Natal, penso que devem continuar a apostar e muito, mas muito mais. Pelo menos essa é a minha opinião. Bakumatsu, mencionaste há pouco que adquiriste a Xbox 360 há pouco tempo. O que é que te levou a comprar a consola da Microsoft? Foram os exclusivos? Foi porque algum amigo te aconselhou? Foi o quê? Não, amigos não. Inicialmente, como se calhar muita gente neste país, pois a opção ou a ideia era a PlayStation 3. O preço, pois, como toda a gente diz, aquilo é uma fortuna, é quase... é um balúrdio. Para mim estava fora de questão dar 400 euros para uma consola e que não vejo assim grandes jogos que me chamem a atenção para comprá-la, mas e nunca tinha posto a hipótese de comprar 360. Essa ideia de comprar a PlayStation passou-me e no início de novembro veio-me outra vez a ideia de comprar a consola, a PlayStation, e lembrei-me de ver coisas relacionadas com a 360 e comecei pelo o preço, chamou-me logo a atenção, não é? De cerca de 300€, ou menos 100€, ou até 250, 270 que havia, foi o que eu gastei, 280 acho eu, já com o Gears of War 2, sendo exclusivo e o jogo pareceu-me bastante apetitoso, bastou-me ali 2 ou 3 dias de ler coisas sobre a consola para, tirando ali as famosas luzes vermelhas, para quase convencer a comprar a consola, sem qualquer hesitação, quer dizer, 2 ou 3 dias e... Portanto, eu comecei a ver um dia 1 ou 2, tinha recebido o ordenado, e ali ao dia 7, aliás, dia 7 foi quando comprei, ali à meia da semana estava feito. Era mesmo aquilo que eu queria. E até agora não me arrependo. Então, já agora, só uma pergunta um pouco à parte. Como é que, a partir daí, conheceste o Xbox em Portugal? Foi um dos sites que me levou... Aliás, foi através do site que adquiri muita informação e que me convenceu a comprá-la. E a partir daí comecei a ver mais, porque eu sinceramente nunca acompanhei muito a disputa da PlayStation e da Xbox. Eles já se iram há não sei quanto tempo. A Xbox foi 3 anos, não é? A 360, há uns cerca de 3 anos, sim, sim. 2005, não é que estavam a dizer. Sim, sim. E nunca me despertou a atenção, não sei porquê, mas eu tinha a PlayStation 2 e chegava para o que eu jogava, muito pouco. Mas agora voltei a jogar outra vez. João, deixa-me só dizer aqui uma coisa que acho que o nosso convidado disse uma coisa importantíssima. É que ele antes de comprar, informou-se ou tentou-se informar. Ou seja, não foi comprar uma... Normalmente as pessoas não vão comprar uma console, vão comprar uma PlayStation. Exatamente. Foi o que eu digo. Mas eu penso que neste momento quem a minha mãe quem ler um pouco, PlayStation é que eu quem tenho. Perguntar... penso que não existem grandes dúvidas. E eu não estou a dizer isto porque sou administrador do XTP e gostamos muito da console. Eu, acima de tudo, gosto de jogar. Tenho uma PlayStation, tenho uma Wii, tenho uma DS, portanto, eu não tenho qualquer problema em jogar numa consola, seja qual for, desde que gosto do jogo. Mas neste momento, não me parece que realmente existe outra opção válida no mercado. Eu ainda agora estava a sacar o Home, eu já tive mais tempo em downloads do que propriamente no Home. Eu abro uma porta, faço um download de 30 MB, abro outra porta, outro download de 30 MB. Estou mais tempo aqui à espera do que ando aqui a passear. Quer dizer, comparando os serviços que neste momento existem, os exclusivos, o preço, eu penso que não há grandes dúvidas em dizer que neste momento a melhor opção, neste momento, não estou a dizer que a PlayStation é uma má consola, atenção, mas neste momento eu acho que não há grandes dúvidas em dizer que é a melhor compra. A relação preço-qualidade, penso que não existem grandes dúvidas. Só quem não lê, só quem só vê PlayStation, é que não consegue ver isso. Pelo menos esta é a minha opinião, e estou a falar de uma forma sincera, não estou a puxar a brasa para a 360 ou para outra, eu tenho as três consolas. Mas penso contra factos, não existem grandes argumentos. Eu no outro dia ouvi uma pessoa a comprar a PlayStation 3, justamente com o 300, apenas só, sem nenhum jogo, sem nada. Eu acho que se calhar é dos piores packs que pode existir no mercado, uma consola com um filme, sem um único jogo, por mais se calhar manhoso que eu possa ser... acho que a consola... Eu não sei qual é... Eu prefiro uma consola... Quem estava a fazer isto não percebia filmes. Nada da poda. Quer dizer... uma consola e por um filme eu acho um abuso. Quer dizer, por mais sim, Blu-ray sim, que tens... Mas se fosse uma faca de cortar carne elétrica, ele a comprava e dissesse que era uma consola, ele a comprava. Exato. Se essa marca da Sony dissesse PlayStation 3, provavelmente ele se calhar comprava na mesma. Fazer essa compra... Mais um nome de 3 sabe, eu já sei porque é que ele comprou esse pack, porque ele pensava que esse pack custava 300€. Faz a ver. Por causa do filme 300, pensava 300. Que custava 300€. Eu, pelo aspecto dele, por acaso, sem querer discriminar ninguém, pois se calhar vai, não vai, foi. Bem, vamos então avançar para o tema principal desta semana, que é o que é que aconselhamos para o Natal deste ano, assim, muito... Só mais uma coisa, desculpa, Sarago. Só mais uma coisa. Outra coisa que me fez tender ainda mais para poder comprar uma consola de nova geração, neste caso 360, foi, uma das coisas que me impediu inicialmente, foi os preços dos jogos cá em Portugal. E com o andar a investigar sobre 360 e ver fóruns, e reparei que muito pessoal comprava lá fora. E preços, que já foi falado no podcast qualquer, quer dizer, os preços são umas diferenças abismais. Não tem nada a ver. Eu comprei o GTA agora há 2 ou 3 semanas, 25€ com porte, já quando cá está a 70€, quer dizer, é uma coisa impensável. Mas isso para a PS3 também tens o mesmo tipo de diferencial. Exatamente, exatamente. Mas pronto, como a Xbox parece um bem e mais barata ainda, consegui conciliar as coisas. Mas pronto, continuando então. Como estava a dizer, vamos passar agora para os nossos conselhos relativos ao Natal deste ano. Zé Luís, já há bocado perguntei, falámos da importância do convívio na 360. Dentre os jogos que achas mais aconselhados para jogar em família ou com os amigos em convívio, quais é que aconselharias para compra, assim, 2 ou 3? Epá, neste momento é o Lips. Não há nada do género na consola. Penso que o Lips é a diversão garantida. Não é preciso ter grande voz para 2 ou 3 amigos se divertirem numa tarde. Aliás, se não tiveres grande voz, até é mais divertido. Exatamente. Pelo menos outros riem. O Guitar Hero também anda muito na moda por esta altura e com a bateria. E para nós que somos portugueses, que é fado, futebol e falta-me um F, qual é o outro? Passam 3 Fs, não. Um joguinho de futebol, um FIFA, penso que cai sempre bem. São os jogos mais sociais, por assim dizer. Tirando depois, obviamente, se tivermos a falar mais para a família, não é? Agora, se estivermos a falar no online, né, temos o Gears e por aí adiante. Mas se pensar mais na nada, ou dos mais novos, pelo menos o Guitar Hero e o Lips. O Gears para a família não é mau, atenção. O gajo dá umas serradelas na sogra. Muito educativo. Baku Matsu, não sei se estás a planear investir em algum jogo para jogar com a malta. Ou... Eu comprei o Guitar Hero, o 3. Sem guitarra, já estou um bocado arrependido, mas talvez compre com o World Tour, juntamente da guitarra, para tirar melhor proveito. Estavam a falar dos jogos da família, talvez o You're in the Movies. Eu não estou muito por dentro do jogo, mas penso que é para o convívio. E o Cinet, eu não sei se o jogo é recente, ou se acho que há várias já. Há um jogo recente e há um jogo. Penso que, eu sei que não tinha o demo, parece-me engraçado até, não sei se... Aquilo tem grandecido ou não, mas penso que seja um jogo para convívio também. É que em Portugal não tem saída porque é tudo em inglês. Inglês, pois lá está a situação da Sony a apostar. Não é só isso, sabes? É que para além de estar em inglês, as perguntas são muito pouco acessíveis. Eu só consegui descobrir a primeira pergunta, que era lá os bonequinhos do 300, via-se facilmente que era o filme, de resto não consegui atinar mais nenhuma. Eu já experimentei jogar com a minha família e eu perdi. Porque a minha mãe pôs as respostas todas ao calhas. Ela nem sequer sabe falar inglês. Então, problema, nesse caso. E assim um bocado humilhante. Mas estavam a falar em termos de vertente online, pois aí há vários jogos potentes para isso, não? O Left 4 Dead. Eu acho que o Warren quer falar sobre o Left 4 Dead. Então deixem-me ver. Não há aí muito para jogar online, aliás, isto é 360, é um mundo. Para jogar online isto é um espetáculo. Só que esses gajos da Sony não percebem que não tem nada parecido. Quando não conhece, pronto, depois tece algumas considerações e não dá valor, quer dizer. Isto faz-me lembrar, eu tenho agora aquecimento em casa e não consigo conceber viver sem aquecimento dentro de casa. Claro que isto eu não vivi sempre com aquecimento e houve uma altura em que eu não tinha aquecimento. Ora, eu quando não tinha aquecimento e me falavam no aquecimento, eu, como não conhecia o aquecimento, eu muitas vezes desvalorizava. Dizia, é capaz de ser ruim, não sei o quê, mas eu nem sabia muito bem como é que era. E eu dizia assim, também uma pessoa sem o aquecimento também vive bem. Pois é, mas agora que o tenho, nem sequer penso em alguma vez deixar de o ter outra vez. E o live é a mesma história. Quem tem o live nunca mais quer deixar de ter o live. Então, mas quanto lá que jogos é que aconselhas para jogar online? O quê? Mas aqui em termos para o pessoal hardcore? É sim, para o pessoal gamer. Pode ser hardcore e softcore. Ah pá, olha, para jogar online, das novidades que saíram, aconselho, sem sombra de dúvida, o Gears, apesar de todos os seus problemas. Aconselho jogar em ordem Duty. Não há problema. É, sim, sim. Aconselho o Call of Duty. O Call of Duty também está bom, está muito bom. O FIFA está um espetáculo. Left 4 Dead também está muito bom. Epá, o Elipse, eu acho que o Elipse também dá para jogar no online, não é? Eu acho que o Elipse é muito engraçado. Eu tenho dado farto de jogar o Elipse aqui com os meus garotos. E o Elipse tem uma. Alguém joga? O Farquhar, né? Não, nunca experimentei. Online, esse, por acaso, não. Vocês sabem que o Elipse tem uma cena que é qualquer música que vocês tenham, vocês podem pôr lá e. Claro que aquilo não dá pontuação nem nada, nem coisa, mas. Quer dizer, dá pontuação, mas não tem as letras. Mas também ninguém morre, quer dizer, dá para divertir mesmo. É pá, pronto, mas dá para divertir igual. E aparecem lá os gestos para um gajo abanar o corpo e mais não sei o quê. Sim, as crianças gostam disso. Pá. Aliás, isso, esse aspecto do jogo parece uma coisa insignificante. Que é mas é muito bom, é muito tem, engraçado. Exatamente. Aquilo anima e de que maneira. Tá, então, e dizer, para os miúdos, para os pequenitos, então aquilo é. Estão sempre à espera que apareçam lá mais umas figurinhas para eles fazer, para saltar e para salvar. Tá, aquilo parece que não. Mas há outro ser ao jogo. É engraçadíssima essa cena. E o Batatum dá para pôr lá as músicas. É sério, pá. Vocês nem imaginam como isso é engraçado. És tu que cantas, não é? Não, olha, mas agora vou-vos dizer, pronto, o jogo não é perfeito, não sei, em termos de jogar para a pontuação e isso, pronto, eu não faço nada disso. Mas, por exemplo, o meu garoto a fazer lá pouco mais, a maior parte das vezes ganha. E eu tento cantar o máximo da perfeição. Pronto. Mas ele lá abana, lá choca e pronto. Mas é muito engraçado, é. E os microfones são espetaculares, atenção. Os microfones fazem umas luzinhas e mais não sei o quê. Zé Lixo, para jogar a solo, sozinho, passar a campanha compenetrado, que jogos é que achas que vale a pena jogar na consola? Epá, eu gosto muito do Call of Duty. Já foram imensos que saíram da Segunda Guerra Mundial, pô, mas eu continuo a gostar imenso daquilo. Epá, e vamos bater outra vez no saguinho o Gears para jogar a solo. Para mim foi a melhor campanha que fiz até hoje. Epá, acho que aquilo é fabuloso, acho que merece ser passado no modo normal, depois mais difícil, depois com amigo, depois com a sogra. Epá, aquilo está fantástico e já vos chega para o Natal, só são 15 dias de férias. E Dead Space? Ah sim, Dead Space, mas aquilo não é para meninos, não é para gatinhos, cuidado que aquilo assusta um bocadinho. Mas é muito bom. Atenção que esse é daqueles jogos... Eu tenho que experimentar isso. Aqueles jogos é daqueles que prende ao fim de 5 minutos ou 10. O jogo está muito, muito bom. Eu gostei nesse jogo, ainda não o terminei, mas é daqueles que agarra logo. É, mas nada jogar com luzes apagadas, não é? Pelo menos para mais medricas, não é, João? Ah não, eu pensei em jogar isso na véspera de Natal, pá, achei que seria um favor para jogar esse jogo. Mas depois, pá, como eu tenho este handicap, pá, muito grave, eu vivo realmente os jogos, então nem pensar. Não, mas é uma excelente experiência, o jogo está muito, muito bom. Bakumatsu, mais algum além dos que os é referido? Talvez o Tomb Raider ou o Prince of Persia. Não sou grande fã do Prince of Persia, mas acho que tem algum nome, algum peso no mercado até. Eu joguei, acho que tenho um para a PlayStation 2. Chateei-me com aquela. Hã? Não, não, é o 2. Não sei qual é o nome. Warrior Within. É isso mesmo. Chateei-me lá meio com os obstáculos manhosos. Nunca mais peguei naquilo e, portanto, levou uma coragem em cima. Não sei se a jogabilidade está melhor, se está mais sabes acessível. Que este sofreu um makeover. Eu vi uns vídeos, mas ainda assim estou com o pé atrás em relação. Acho que não há demo disso, pois não. Disponível. Não. Acho que não. Pois não dava uma tentativazinha, mas não. Talvez o Tomb Raider ou o Far Cry, não sei. Muita gente não deve ter ainda. Seja um bom jogo para adquirir no Natal. Bora, mais algum? Epá, eu só vos posso falar é da minha prenda de Natal, aquela que eu comprei para mim próprio. Pá, eu gosto muito de não oferecer prendas. Essas são sempre boas. Ah, pá, conta lá a tua prenda de Natal. Eu comprei o Turtle Beach Air Force X1 Headset. Por 46 libras. Por 46 libras na Amazon, que é um headset, que é são os headphones com um headset integrado, que permite tu ouvires alto os jogos e falares ao mesmo tempo. Em chat, né? Com os amigos, que é uma cena sempre jeitosa, porque eu à noite não posso pôr a televisão muito alta porque tenho os garotos a dormir e a mulher, e mesmo assim já me chamo maluco tanta vez. E assim, agora com esse headset sempre na cabeça, certeza que não chamo. Maravilha, maravilha. Este headset, pá, vai ser um espetáculo. E repete lá outra vez o nome para a malta ir procurar. É o Turtle Beach Air Force X1 Headset. Traduzido para português, este é o Tartaruga Praia, Ouvido, Força, X1, Cabeça de Sempre. Esse bicho aí no meio. Tá bem, então esta semana acho que ficamos por aqui. Contem connosco para a semana ou não, não sei. Para a semana é Natal. Não sei se podemos fazer podcast. Vamos ver. Então, até para a semana. Tchau a todos. Até para a semana.